Deus, o meu coração. Sonda os meus rins, minhas emoções. Cura as feridas, todas de uma vez. Faz-me um vaso novo no sangue puro, santo. No sangue puro, santo. Sonda os meus rins, minhas emoções. Cura as feridas, todas de uma vez. Faz-me um vaso novo no sangue puro, santo. No sangue puro. Meu nome, cercastes meu andar e meus pensamentos no caminho eterno. Eu vou. No sangue puro, santo. No sangue puro, santo. No sangue puro. Sangue puro.